cedo e que o ensejo traga calma. Eu quero a graça, eu quero a praça, eu quero amor. Viva a vida em Salvador. Eu quero a graça, eu quero a praça, eu quero amor. Canção, esse molejo, muita gente dança. Se a minha áurea alcança, minha ânsia e desejo, me descrevo um discreto sonhador. Eu quero a praça, eu quero a graça, eu quero amor. Viva a vida em Salvador. Eu quero a praça, eu quero a graça, eu quero amor. Viva a vida em Salvador. Tamara, tomara que o sol saia cedo e que o ensejo traga calma. Eu quero a graça, eu quero a praça, eu quero amor. Eu quero a graça, eu quero a praça, eu quero amor. Viva a vida em Salvador. Eu quero a graça, eu quero a praça, eu quero amor. Viva a vida em Salvador. Eu quero a graça, eu quero a praça, eu quero amor. Viva a vida em Salvador.